ser quatro. Passou um rapaz com uma chaleira e copos a vender cada copo de água fervida por 10 copeques. Começava ali o mercado legal, com as suas mercadorias expostas no chão, numa mistura inacreditável. Lentes azuis para óculos, candeeiros de petróleo, bules esbeiçados, fotografias antigas, livros, bonecas, ferro de sucata, halteres, pregos, os maiores vendidos à peça, os mais pequenos à dúzia, examinados um a um para garantir que a ponta estava intacta. Louças, bibelôs de outros tempos, conchas, escarradores, xuxas, sapatos de baile com o resto de douradura, um chapéu alto de cavaleiro de circo ou de um dandy do fim do antigo regime. Coisas impossíveis de classificar, vendíveis porque estavam à venda, porque havia quem vivesse da sua venda. Pequenos destroços de inúmeros naufrágios, batidos pela rebentação de diversos dilúvios. Não longe do Teatro Armênio, o interesse de Romatchkin foi finalmente despertado por alguém, por alguma coisa. O Teatro do Armênio era constituído por um conjunto de caixas cobertas por telas negras, com uma dúzia de buracos ovais onde os espectadores enfiavam a cabeça. Como tal, o corpo ficava de fora e a cara no País das Maravilhas. Ainda tenho 3 lugares disponíveis, camaradas. Apenas 50 copeques. A representação vai começar. Os Mistérios de Samarcanda, em 10 quadros. 30 personagens coloridas. Encontrados os 3 clientes em falta, o Armênio desapareceu sob as telas para operar os fios das suas marionetas secretas, fazendo-as falar a todas. Apenas ele, com 30 vozes. Guris com olhos alongados, velhas maldosas, criadas, crianças, gordos mercadores turcos, uma adivinha cigana, um diabo magro e negro, barbudo e cornudo, com uma língua de chamas vermelhas de assassino, um belo cantor apaixonado, um corajoso soldado vermelho. Não longe dali, um tártaro acocorado olhava pela sua mercadoria. Feltros, tapetes, uma cela, punhais, um edredão amarelo coberto de manchas estranhas, uma espingarda de caça muito velha. Uma boa arma, disse ele sobriamente, quando Romatchkin se debruçou para a ver. 300. Foi assim que se conheceram. A arma já apenas servia para atrair o cliente apreciador do perigo. Tenho uma outra, em minha casa, completamente nova, acabou por dizer o tártaro. Hakim, por altura do quarto encontro de ambos, depois de partilharem um chá, vem vê-la. Em casa dele, ao fundo de um pátio rodeado por bétulas brancas, no bairro de ruelas asseadas e silenciosas que rodeavam a rua Kropotkin, era preciso seguir pela rua morta para lá chegar. Num antro ensombrado por peles e feltros suspensos do teto. Hakim mostrou-lhe uma magnífica Winchester de duplo cano azulado. 1.200 rublos, meu amigo. Eram 6 meses de salário para Romatchkin. E uma arma muito pouco satisfatória. Apenas 2 tiros. Quanto à sua forma, era muito incómoda. Para a transportar sob as roupas habituais, seria possível serrar os canos e 2/3 da coronha. Hesitante, Romatchkin ponderava os prós e os contras. Mesmo que se endividasse e vendesse tudo o que de seu pudesse ser vendido, até se roubasse algumas coisas no escritório, não conseguiria juntar 600. Detonações surdas abanaram ligeiramente as paredes e fizeram tinir os vidros das janelas. O que é isto? Não é nada, meu amigo. Estão a dinamitar a Catedral de Santo Salvador. Não falaram mais sobre aquilo. Não, francamente, disse Romatchkin com tristeza. Não posso. É muito cara. Além disso, ele tinha dito que era caçador, membro da respectiva associação oficial. Tinha licença. O olhar de Akim alterou-se. A voz de Akim alterou-se. Foi encher o bule com a chaleira que já assobiava. Serviu 2 copos de chá e sentou-se num taburete à frente do outro. Bebeu com prazer a infusão ambarina. Só podia estar a preparar-se para dizer algo de muito importante. Talvez o seu último preço? 900? Nem assim Romadskin poderia pagar. Uma pena. Após uma pausa, a sua voz acariciante, confundindo-se com uma detonação distante, Akim disse: se é para matar alguém, tenho algo de melhor. Melhor? Perguntou Romadskin, sustendo a respiração. Na mesa entre os 2 copos encontrava-se um revólver Colt de cano e tambor negros, uma arma proibida, cuja simples presença constituía crime. Um belo Colt impecável, que chamava a mão, estimulava a vontade. 400, meu amigo. 300, contrapôs Romadskin, sem dar por isso, já possuído pela magia da arma. 300, fique com ele, meu amigo, disse Akim, porque o meu coração confia em si. Foi apenas ao sair que Romadskin reparou no bizarro abandono daquele lugar. Não era um lugar onde se vivesse. Era antes um lugar por onde se passava, antes de desaparecer na confusão de um cais ferroviário durante uma debandada do exército. Akim sorriu-lhe suavemente sob a brancura das bétulas. Romadskin seguiu pelas ruelas pacíficas. Levava o Colt pesado contra o peito, no bolso interior do casaco. De que roubo, de que homicídio na estepe longínqua viria aquela arma? Agora repousava sobre o coração de um homem que apenas pensava na justiça. Parou por um momento à entrada de umas obras. A paisagem era ampla, sob o azul líquido da lua. Por entre os andaimes e os montes de entulho das demolições, semelhantes a ameias de uma fortaleza em ruínas, eram visíveis os reflexos do rio Moscova. Ao fundo, à direita, perfilavam-se também os andaimes de um arranha-céus em construção. À esquerda, erguia-se a fortaleza do Kremlin, com a fachada plana e pesada do grande palácio, a torre alta do czar Ivan, as torres pontiagudas da muralha periférica, as cúpulas bulbosas das catedrais sob um céu estrelado. Ali reinavam os holofotes. Homens atravessavam a correr uma zona de luz crua. Um agente da milícia afastava uns quantos mirones. O volume sagrado da Catedral do Santo Salvador ocupava todo o primeiro plano. Perdera a sua enorme cúpula dourada, desaparecida como um sonho antigo, e assentava sobre o início das suas próprias ruínas, fendida em toda a sua altura por uma racha negra de 30 metros, um zigue-zague semelhante a um relâmpago morto na alvenaria. Ali, ali, disse uma voz. Outra feminina murmurou: meu Deus! O trovão rastejou sob a terra, agitou a terra, fez tremer fantasticamente toda aquela paisagem banhada pelo luar, fez cintilar a curva visível do rio, sacudiu a coluna vertebral dos circunstantes. Uma nuvem de pó elevou-se devagar. O trovão fez-se ouvir assustadoramente junto ao solo e desvaneceu-se num silêncio de fim do mundo. Um suspiro profundo desprendeu-se da massa de pedra abalada pela explosão, que começou a bater-se sobre si mesma com um estalar de ossadas, de madeiramentos, com uma lúgubre expressão de sofrimento. Já está! Gritou um pequeno engenheiro de cabeça descoberta aos trabalhadores cobertos de pó que, como ele, emergiam agora daquela nuvem. Romadskin, tendo-o lido nos jornais, pensou que a vida progredia por meio das destruições, que era necessário destruir sem cessar para construir, matar as pedras velhas para construir edifícios melhores, mais arejados, mais dignos do homem, que naquele lugar, um dia, se havia de erguer o mais belo palácio dos povos da União, onde talvez a iniquidade já não reinasse. Uma ligeira dor inconfessada misturou-se com estas ideias grandiosas, enquanto ele retomava o seu caminho até à paragem do elétrico A. Romatchkin poisou o colt sobre a mesa. A sua presença negro-azulada enchia a divisão. 11 horas. Pensativo, debruçou-se um momento sobre a arma, antes de se deitar. Do outro lado do tabique, Kostia mexeu-se. Estava a ler, repousando o seu olhar por vezes na miniatura radiosa. Aqueles dois homens sentiam-se próximos. Kostia tamborilou levemente com os dedos no tabique e o seu vizinho respondeu do mesmo modo. Sim, venha. Seria melhor esconder o Colt antes que ele entrasse. A sua hesitação não durou mais que um centésimo de segundo. Ao entrar, a primeira coisa que Kostia viu foi o negro azulado e mágico do aço sobre a toalha de papel branco. Agarrou nele e fê-lo saltar alegremente na sua mão aberta. Magnífico! Ele nunca tinha empunhado uma arma e agora sentia uma felicidade infantil. Era um homem bastante alto, com uma testa igualmente alta e uma cabeleira despenteada sobre olhos cor do mar. Que bem que você o empunha! Disse Romatchkin com admiração. Com efeito, o Colt tornava Kostia maior, dando-lhe o ar de um jovem guerreiro orgulhoso. Comprei-o, explicou, porque eu gosto muito de armas. Já fui caçador, mas uma espingarda de caça é muito cara. Uma Winchester de 2 canos, 1.200, veja só. Kostia mal ouvia aquela explicação embaraçada. Não fazia por esconder que achava graça ao facto do seu vizinho possuir um revólver. E o seu rosto iluminou-se num sorriso. Certamente nunca lhe dará uso, Romatchkin, disse ele. Prudente, o outro respondeu. Não sei. Claro que não preciso dele. Precisaria dele para quê? Ninguém me quer mal. Mas uma arma é uma coisa bonita. Faz-nos pensar. Nos assassinos? Não. Nos justos. Kostia reprimiu uma gargalhada. Davas um belo herói, meu amigo. Mas és boa gente, pensou ele. O homenzinho observava-o com uma expressão séria. Kostia receou ofendê-lo, se dissesse alguma piada. Continuaram a conversar durante alguns minutos, como era seu costume. Tem o fascículo 12 da cadeia? Perguntou Romatchkin antes de se despedirem. Não. É interessante? Interessante? Sim. Tem a história do atentado contra o almirante do Bassoff em 1906. Kostia levou o fascículo 12. O próprio Romatchkin não tinha nenhuma vontade de reler as descrições daqueles esplendores revolucionários. Eram textos desencorajadores. Os atentados de outros tempos exigiam uma preparação minuciosa, organizações disciplinadas, dinheiro, a coragem de vários homens, meses de trabalho, de vigilância, de espera. Além disso, eram muitas vezes mal-sucedidos. Se tivesse ponderado bem a questão, o seu plano ter-lhe-ia parecido totalmente irrealizável. Mas ele não ponderava. Os pensamentos formavam-se e desvaneciam-se nele, sem que os conseguisse dominar, quase como se sonhasse. E uma vez que tal lhe bastara para viver, ele não sabia que era possível pensar melhor, com mais firmeza, mais clareza, ainda que este pensar seja um estranho labor ao qual nos entregamos quase que a despeito de nós mesmos e que muitas vezes resulta numa alegria amarga, além da qual nada existe. Sempre que lhe era possível, de manhã, à tarde ou à noite, Romatchkin explorava certas paragens do centro da cidade. A Praça Staraya, uma velha praça onde se erguia o alto edifício de pedra cinzenta de uma espécie de banco. À entrada, uma placa de vidro negro com letras douradas. Partido Comunista Bolchevique da URSS. Comitê Central. A silhueta de um guarda no corredor. Elevadores. Do outro lado daquela praça estreita, a velha muralha branca e ameada de Kitai Gorod, o bairro chinês. Chegavam carros. Havia sempre alguém a fumar pensativamente na esquina. Não, aqui não pode ser, impossível. Ele não teria sabido dizer porquê. Por causa da muralha branca e ameada, das severas pedras cinzentas, do vazio, os seus passos perdiam-se num pavimento demasiado duro. Ele sentia-se como se não tivesse peso nem subsistência. Nas proximidades do Kremlin, por outro lado, as brisas que percorriam os jardins levaram-no, na sua insignificância, a percorrer a Praça Vermelha. E quando parou, por um instante, à frente do mausoléu de Lenin, totalmente anónimo, como os provincianos ali de visita, sentiu-se ainda mais pequeno sob as cúpulas retorcidas e descoloridas de São Vassili, o bem-aventurado. Só voltou a sentir-se bem depois de subir os 3 degraus do lugar dos suplícios, que ali se encontra há séculos, rodeado por um pequeno varandim de pedra circular. Quantos homens teriam sofrido ali? De todos os ali torturados, nada restava na alma de quem passava por aquela praça, apenas na sua. Com a mesma simplicidade, ele ter-se-ia deitado na roda para que lhe quebrassem os membros. Só de pensar naquela dor atroz, a pele cobria-se-lhe de arrepios. Que mais se pode fazer quando se foi tão longe? Daquele dia em diante, passou a levar o Colt sempre que saía. Romatchkin gostava dos jardins públicos que rodeiam a muralha exterior do Kremlin, do lado da cidade. Entregava-se ao prazer de os percorrer quase todos os dias. Foi ali que aquilo o atingiu em pleno peito. Entre 1:15 e as 1:50, ele costumava passear naqueles jardins enquanto comia uma sanduíche, em vez de ficar a conversar com os seus colegas no refeitório do consórcio. Como habitual, o caminho central encontrava-se praticamente deserto. Os elétricos, ao fazer a curva por trás da cerca, sacudiam as suas ferragens e faziam ouvir as suas campainhas. O militar surgiu no local onde o caminho mudava de direção, destacando-se da folhagem cor de ferrugem que envolvia a alta muralha do Kremlin. O homem avançava com passos rápidos na direção de Romatchkin, sendo seguido por 2 civis que fumavam. Alto, quase magro, com a pala do kepi praticamente sobre os olhos, uniforme destituído de insígnias, expressão dura, bigode farto, aquele homem inconcebivelmente carnal parecia ter saído dos retratos publicados nos jornais, exibidos nas fachadas de 4 andares, afixados nos escritórios, gravados diariamente nos cérebros dos cidadãos. Não havia dúvida, era ele. O seu porte rígido e autoritário, a mão direita no bolso, a outra a balançar. Confirmando a sua identidade, o chefe tirou um cachimbo curto do bolso e segurou-o entre os dentes sem se deter. Não estava a mais do que 10 metros dele. A sua mão procurou precipitadamente a coronha do Colt no bolso interior do casaco. Naquele instante, sempre em andamento, o chefe sacou da sua bolsa de tabaco. Parou a menos de 2 metros de Romatchkin, desafiando-o. Os seus olhos de gato lançaram-lhe um discreto olhar cruel. Os lábios trucistas murmuraram qualquer coisa como "miserável, miserável Romatchkin", com um desprezo devastador. E foi-se. Desfeito, Romatchkin deu um pontapé numa pedra, cambaleou, quase caiu. 2 homens vindos, sabe-se lá de onde, agarraram-no. Sente-se mal, cidadão? Deviam ser os agentes da escolta secreta. Deixem-me em paz, gritou ele fora de si. Na realidade, mal conseguira proferir aquelas palavras. Os dois homens que o tinham segurado pelos cotovelos largaram-no. Quem não sabe beber, não deve beber, imbecil, resmoniou um deles. Raio de vegetariano! Romatskin deixou-se cair num banco ao lado de um jovem casal. Uma voz estrondosa, a sua, ressoou-lhe no cérebro. Sou um cobarde, um cobarde, cobarde, cobarde. O casal, sem reparar nele, continuava a discutir. Se voltares a vê-la, disse a rapariga, eu... As palavras seguintes foram inaudíveis. Estou farta, já sofri demais. Eu... Novas palavras inaudíveis. Imploro-te. Era uma criatura anémica, pouco mais do que uma menina. Cabelo loiro, sem graça, cara coberta de borbulhas rosadas. O sujeito respondeu. Tu cansas-me, Maria. Já chega, tu cansas-me. A olhar para longe. A lógica de tudo aquilo era perfeita. Romatskin levantou-se de um salto, lançou um olhar implacável ao casal e disse: somos todos uns cobardes. Ouviram? Era tão óbvio que a exaltação do seu desespero desapareceu. Conseguiu levantar-se, caminhar como antes o fizera, chegar ao seu escritório sem um minuto de atraso, regressar às suas tabelas, beber o seu copo de chá das 4, responder a perguntas, acabar o seu dia de trabalho, voltar para casa. Agora o que fazer com o Colto? Ele já não conseguia suportar a presença daquela arma inútil em sua casa. Encontrava-se em cima da mesa, o aço negro azulado a reluzir com uma frieza insultuosa, quando Kostia entrou e pareceu sorrir-lhe. Romatskin teve a certeza daquele sorriso. Agrada-te, Kostia? Perguntou ele. Em seu redor o serão pacificara-se. Kostia, com a arma na mão, ia olhá-la com um sorriso. Voltara a ser um jovem guerreiro imberbe. Bela peça, disse ele. Não preciso dela, disse Romatskin, desfeito pelo arrependimento. Podes levá-la. Mas é valiosa, objetou o jovem. Não tem valor nenhum para mim. Sabes que não posso vendê-la. Fica com ela, Kostia. Romatskin receava insistir. Tal era o súbito desejo de se livrar dela. Sério? Insistiu Kostia. E o outro respondeu. Sim, fica com ela.